Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Mas porquê é que tem que ser assim? Larga essa conversa do ai, tenham pena de mim. Estás farto de andar cansado, frustrado. Mexe um bocado, porque esse filme já eu vi. Para de culpar o vizinho do lado. A atitude tem de partir de ti. Analisa, organiza, sintetiza, mete o golo na baliza. O teu futuro começa aqui. Só se queres ir em frente, terá de ser diferente. Não percas tempo. Go, go, go. Não ligues aos juros, a tua geração não pode estar em apuros. Conquista a tua independência, não digas sempre que sim. Podes ter um bom futuro, pensa, acredito em mim. Salta da cama, desce para o pijama. A vida não tem de ser um drama. Mete os fones na cabeça, acredita, vais salvar o mundo. E o sucesso está já ali ao fundo. Queres ir em frente? É isso mesmo, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, sábado, são 18 horas e temos uma grande, grande novidade. Sim, mais ou menos. Isto não é gravado às sextas-feiras, nem por sombras, isto é tudo em direto. Quase? Hã? Nem parece gravado. Alguma vez isto parece gravado. Tivemos a ouvir hoje a Maria Amélia com a música Go. O Nilton será um dos convidados das Conversas de Esquina lá mais para a frente, depois da estreia do 5 para a meia-noite, no próximo dia 9 de abril. Não percam também o programa da próxima semana com, e atenção, bater dos tambores, Rui. Pá, muito bom, muito bom. Vamos ter Alvin. Fernando Alvin vai estar aqui nas Conversas de Esquina na próxima semana, mas hoje... Animador da Antena 3, ex-animador da Comercial, um grande fã de wrestling, ou seja, uma grande pessoa. Temos então Diogo Beja. Uma salva de palmas para o Diogo Beja. Obrigado. Uma salva de palmas para o Diogo Beja. É isso que distingue as boas das más pessoas, já percebi. Sim. E temos também a nossa equipa habitual, temos Rui Salvador, que volta depois de 6 meses. Um mês de interregno. Exatamente. E temos também a Sara, com a sua voz doce. Sim, olá, Sara. Há 15 dias atrás. Ou seja, quando gravámos para aí um mês atrás. Sim, senhora. Sim. Gravámos para aí um mês. Olha, quero agradecer o convite. Okay. E dizer-vos, não sei se já foram alertados para o nome do vosso programa. Conversas de Esquina, sim. Vocês estão num sítio chato para terem um programa. Sim, na Alameda. É, aqui ao pé do técnico isto é muito complicado. Eu estudei cá, portanto eu sei do que falo. Mas nós estamos em Monsanto, portanto está toda aqui uma... Ai, vocês estão... Exatamente, é verdade. Portanto está toda uma ligação. Até um eixo, há um eixo. Isto faz sentido. Mas não sei se sabes, mas... Um dos comentadores da TV Desporto, o Fernando Correia, conseguiu criar um programa na RDS chamado Conversas de Café. Depois do nosso, portanto... Okay, é menos ligado ao proselitismo, é certo, mas... Sim. Não sei se... Eu nunca contei esta história, e também não contei esta história ainda no programa, mas uma vez nós, no aniversário da Rádio Zero, nos seis anos da Rádio Zero, e fechámos a emissão das 11 à meia-noite, e quando saímos do estúdio à meia-noite, foi difícil... sair aqui desta zona. É difícil, é muito difícil. Porque ouvi muitos assobios e anda cá, só a favor. Para começar, não tinhas calças, isso é logo a primeira, não é? Isso é logo... Eu para chegar aqui, isto é estranho, eu já estudei cá, eu já estive numa rádio que antecedeu a Rádio Zero, que era a RIST, que tínhamos um jingle muito giro que foi feito por mim, que era, havia-se uma gargalhada de mamiúda e depois alguém dizia, RIST... Percebem? Que era a rádio interna do Instituto Superior Técnico. Outros tempos, não quero recordar isso, já lá vão 12 ou 14 ou coisa assim. E eu que andei cá durante tanto tempo, apesar de não ter andado cá a fazer grande coisa, eu perdi-me para chegar cá. Eu não sabia. E a rádio não era muito longe daqui, ou era mesmo aqui, eu estou enganado, que é normal que isto já tive algumas obras aqui, o técnico, mas acho que era do outro lado do bar, basicamente. Era aqui neste eixo. E eu andei perdido, não é? Portanto, imagino tu às 3 da manhã, meia-noite, pronto. Meia-noite, sim. É, porque a população depois vai aumentando. Isto às 4 da manhã. Tem mais trânsito que às 4 da tarde, é impressionante. Tu queres dar a volta à técnica, não consegues ficar tantos carros a parar uns atrás dos outros e muitas luzes, ficamos todos em cadeia. É complicado. Como diz o outro, estudasses. Exato. Estudasses, exatamente. O André Henrique esteve cá a semana passada, mandou-te um grande abraço. Um abraço para ele também. Quando ele cá voltar, podes dizer-te que eu também mando um abraço para ele. É isso. Diogo, eu comecei a conhecer-te e comecei a ouvir-te no blog, no podcast do Duplo Impacto, que agora chama-se Impacto Global. Uhum. é que tu fazias o programa com o Jorge Botas, que também é teu colega na Antena 3. Primeira pergunta, já desligaste o wrestling ou ainda continuas? Não desliguei completamente. Agora não tenho tempo para, como tinha de antes, portanto acompanho com menos regularidade. Sigo no Twitter basicamente muitas das coisas que se vão passando e que as pequenas headlines que todos os dias são colocadas online, mas não vejo os programas. De vez em quando lá consigo gravar um experience e depois recordo e por aí fora. Aqueles tempos em que via os programas todos de cada semana, e a WWE agora tem para aí 4 ou 5 programas, já lá vão. Mas, por exemplo, domingo, amanhã, não é? Amanhã. Domingo amanhã, vou ver o WrestleMania, portanto vou fazer direto a segunda-feira às 7 da manhã na rádio, vou estar de direta, porque este ano acho que o cartaz é demasiado bom. Ainda por cima a WWE agora já permite pagarmos com o nosso cartão de crédito e agora já há a transmissão para Portugal, que era uma coisa que não havia. E, portanto, vou arriscar-me e vou comprar. Não há transmissão através da Sport TV? Não há. Acho que este ano anda através do Sport TV. Então compraste o pay-per-view? E eu não tenho Sport TV. Sim, vou comprar o pay-per-view e vou ver no computador. Quanto é que isso custa? Acho que é 10 euros. A sério? É. Então, se calhar, também não faço brincadeirinha dessas. Não é assim tão caro quanto isso. The Rock versus John Cena, o combate do século? Não. É a expectativa de início deste século, talvez. Não, já aconteceram coisas boas este século. Não sei. Era uma coisa que já se falava, ainda eu ligava ao wrestling. Se calhar quando eu comecei a fazer o duplo impacto com o Bottas há 7 anos já se falava, não é? E vai finalmente acontecer. A esse nível há uma expectativa enorme. É provavelmente o combate que demorou mais tempo a acontecer neste novo século. Mas não sei se vai ser o combate do século. Eu tenho algum respeito pelo The Rock, tenho algum respeito pelo Cena também. Não, acima de tudo, com personalidades ligadas ao wrestling, ao entretenimento, em termos de como lutadores e as pessoas que acompanhavam o duplo impacto sabem que eu sou um bocadinho crítico em relação a um e em relação ao outro, mais a um do que ao outro. E portanto estou ansioso para ver o que é que eles vão fazer, mas não é o meu combate da noite. Acho que vai haver coisas mais interessantes. Qual é o teu combate da noite para domingo? Triple H contra Undertaker? Isso vai ser interessante, apesar de ser o terceiro já, mas isso vai ser interessante. E o Jericho com o CM Punk, eu acho. Mas foi uma feud que não teve praticamente impacto nenhum. O Jericho não tem muito tempo e por aí fora, mas eu acho que eles vão como lutadores e como... Tecnicamente, principalmente o Punk e o Jericho também têm as bases, apesar de depois ter aprendido mais o lado do Sports Entertainment, não é? Acho que tem mais para ser um combate zorro. Agora, é claro que as pessoas vão querer ver aquilo. O efeito que o público vai ter no combate vai ser fundamental para decidir. E a forma como eles planearam aquilo. Eles tiveram um ano para planear um grande combate, portanto é bom que eles façam um grande combate. Sim, e tiveste uma coisa na WrestleMania passada que não se via, que era... alguém interferir no main event, foi John Cena contra o Miz, e aparece o The Rock. Sim, exatamente. E ataca o John Cena, e no Raw seguinte é marcado o John Cena contra o The Rock. O combate, aquele já andava a ser... Já teve um hype. O John Cena anos e anos que anda a picar o The Rock em entrevistas, dizer que ele devia aparecer no Raw, que é uma vergonha, porque ele foi para o Hollywood e esqueceu completamente os fãs da WWE e por aí fora, aquelas coisas. Portanto, isto já andava há muito tempo a ser pensado e a ser preparado e vai finalmente acontecer. Eu acho que vai ser um bom combate. Não me peças prognósticos, porque não só no consigo... fim do jogo. É um bocadinho... Porque não... Mas era um combate assim meio manhoso, tipo muito amocado e pouco... Tenho algum receio. Muito que ande ali muito para a frente, para trás e para a frente, sim, e depois não tenhas aqueles spots em que realmente, uau, foi bom e eles criaram aqui uma expectativa e fizeram um combate à antiga com aquela como se chama... Agora já não faço o programa há muito tempo, já estou a esquecer os... Aquela não é mecânica. Psicologia de ringue. Psicologia, exato, é isso. Sério, tenho que voltar a fazer aquela porcaria. E portanto, eu gostava que fossem um bocadinho mais por aí, que eles conseguissem um bocadinho mais old school e criar um combate bem pensado, bem planeado, bem construído. Agora não sei se eles vão conseguir fazer isso. Tenho algum receio que seja um bocadinho no mundo do brawl. Eu tenho receio que isso perca, que vai haver ali muita expectativa e depois não vai acontecer nada. Agora, Jericho Punk, sim. Sim, sim. Isso vai ser engraçado. Como é que tu explicas a ascensão do Cena, aquilo que ele é hoje, dos fãs e também daqueles que gostam menos dele? É porque ninguém é indiferente ao Cena. Aquilo foi muito rápido. Até eu que não conheço. Até a Sara. A Sara disse logo. Mal eu cheguei, disse logo. Ah, o Diogo parece um pequeno John Cena. Foi logo que ela disse. Sim, sim, sim. Foi logo que ela disse. O Cena... acho que beneficiou ali de alguns feuds que lhe foram positivos na altura, conseguiu ali pequenos marcos, nomeadamente aquela pequena situação que ele teve com o Kurt Angle, acabou por elevar o estatuto dele dentro da empresa. Isso foi muito no início, ele estava ainda no SmackDown. Depois, curiosamente, foi em bastidores que ele começou a fazer aquelas brincadeiras e mostrar que gostava de hip-hop. E foi por aí que eles tentaram pegar no Cena. O hip-hop na altura, creio eu, gostava em alta. O facto de ele cantar a música dele, depois os fãs dele eram muito novos, portanto, provavelmente eram fãs que na altura ouviam também o 50 Cent, esse tipo de coisas assim. Isto parece que eu estou a gozar, mas estou a falar a sério, isto faz tudo parte. Eram putos muito, muito putos, lá está, ou então eram miúdas, e portanto é aí que o Cena vai fazer o core dos seus fãs. E depois, quando chega a altura de ser efetivamente campeão e ter que defender o estatuto como lutador, o Cena acaba por ser um lutador muito limitado em termos de manobras, e portanto, quem não é o puto, ou pita, vá, acaba por ser, isto é sempre igual, é sempre a mesma coisa, isto não sai daqui, ele não consegue dar mais, há coisas até que ele faz, algumas que são bastante mal feitas. Agora, ele pega no microfone e ele é incrível, não é? Ele já me conseguiu até a mim, não vou dizer emocionar, mas entusiasmar-me com a forma como, com a capacidade que ele tem para lidar com o público. Isso é de louvar. Portanto, eu acho que muita da força que ele foi buscar foi aí. Mesmo hoje, quando tem pessoas que o adoram e pessoas que o odeiam, também é muito aí que as pessoas vão buscar. Mas é claro que o ódio que ele tem a ver com os fãs mais hardcore de wrestling e que têm a noção de que ele é um lutador mais limitado do que a maioria. Portanto, isso é... Para fechar o capítulo do wrestling, como é que era gravar o impacto global e como é que consegue explicar o boom que o wrestling teve em Portugal? O duplo impacto. Sim, como é que era gravar o duplo impacto e depois quando o wrestling apareceu na Radical... Era muito giro, porque, bom, para começar nós partimos do nada, se calhar ouvíamos só nós o programa e mais 3 ou 4 pessoas, né? E depois de um momento para o outro, aquilo quando começou a haver o tal boom do wrestling, que eu não consigo explicar. E foi na nossa altura, foi nos nossos 15, 16 anos, há 5, 6 anos. 5, 6, 7, 7 anos. Foi por ter ido para a Radical que quando eu comecei a ver. Eu acho que aquilo teve muito tempo na Radical e ninguém ligou. Houve ali um momento em que houve ali um clique... Não sei se a Radical começou a ter horários melhores para os programas, se aquilo demora, porque olhas a primeira vez e aquilo já tens um bocadinho mais de idade para ver isso. Depois aquilo, mesmo para quem é mais novo e o público, que era o público que acabou por fazer crescer a coisa, começou, eram os dos 10, 11 anos, que era muito aí, eram muito os dos 15, lá está, e depois haviam umas franjas que iam um bocadinho mais para os 20, 25, por aí fora. E até uns mais velhos, mas pronto, se calhar esses mais velhos, tal como eu, já gostavam do wrestling antes quando o Tarzan da Borda fazia os comentários com o António Macedo na RTP, e tinha uma ligação com lutadores que ainda estavam no ativo e que conheciam da altura, desde o Shawn Michaels, o Undertaker, por aí fora. Eu acho que houve ali uma série de fatores que resultaram bem. Já eu e o Bottas falámos sobre isto muitas vezes em vários programas. O que aconteceu foi, havia ali um público que claramente era o público-alvo daquilo, que teve a sorte, ou a Radical teve a sorte de estar a viver um bom momento em termos de audiências, que estava na altura, e aquilo acabou por catapultar ainda mais as audiências da Radical. E tornou-se ali... Acho que aquilo depois se perdeu rapidamente, porque as pessoas, neste caso o público mais jovem, percebeu que aquilo, o público foi crescendo, não é? E o produto continuou igual. E, portanto, há ali um momento em que o público acorda e diz, pá, isto ou é sempre igual, porque já sei como é que eles criam os feuds, ou então já sei que isto é tudo inventado e, portanto, já não me interessa. Quem gosta de ver aquilo pelo entretenimento, que é o meu caso, eu sei que aquilo é combinado, é felizmente bem pensado e eles são incríveis naquilo que fazem. E a mim não me choca, não me faz confusão. Quem começou a olhar para aquilo com um lado mais de fantasia, que é o caso do público mais jovem, que foi entretanto crescente, que aquilo teve um boom durante 2 anos, para aí mais coisa, menos coisa, depois foi-se cansando e foi deixando de estar. Acho que aquilo foi mal trabalhado, o produto foi maltratado pela SIC Radical, a Sport TV não chega a todo lado também, portanto não era por aí, e isso foi-se sentindo até com os espetáculos ao vivo e com este que foi adiado agora e que só será em novembro, se for, porque não havia bilhetes vendidos. Não sei qual foi a justificação que eles deram, mas basicamente a razão é essa. Eles vinham cá, eu vi um anúncio deles. Foi adiado, não havia bilhetes. Mas depois cá não havia nada. Não havia bilhetes. Está explicado o porquê de não gostar. Fiz uma reportagem com 7 horas sobre isso. Fiz uma reportagem com 7 horas? Sim. E descobri... Mas perdeste 7 horas a fazer a reportagem ou a reportagem tinha 7 horas? Não. Perdi 7 horas a fazer uma reportagem a tentar, e então percebi que aquilo era tudo truques, é por isso que eu não gosto. Ah, está. É, o lado da fantasia ainda resulta, pois quando se perde a fantasia, ou se gosta realmente, ou então. Mas não achas também que nos últimos, sei lá, 3 ou 4 anos a própria qualidade dos wrestlers e do espetáculo em si caiu um bocadinho. Acho que eles têm conseguido dar bem a volta. Apesar de eu agora não estar a acompanhar tão... Porque eles criaram estrelas quando eu ainda estava a comentar as coisas semanalmente, eu nunca pensei... Eu nunca daria nada pelo Zack Ryder, que agora é uma grande estrela. Por exemplo, o Miz foi gozado até a exaustão. Quem tiver ainda gravado os duplos impactos e muita gente que os guardava e ouvia de vez em quando, achava incrível. Pessoas que iam ouvir programas com 6, 7, 8, 9 meses, 1 ano. Nós maltratámos o Miz até dizer basta, e o Miz tornou-se numa figura de proa da... Por lado de poupa, tanto faz, depende de onde ele está a virar. Mas tornou-se uma figura grande da WWE, não é? Nunca ninguém pensou que isso acontecesse. O próprio CM Punk, quando apareceu e depois foi ali um bocadinho encostado, e agora acabam por fazer com ele um bocadinho o que fizeram com um ídolo que ele tem, lá está, por isso é que vai aparecer esse main event, que é o Austin. Acabam por lhe dar esta oportunidade e foi isso que o fez crescer, não é? Há aquela coisa do ele está contra aquilo que eles estão a fazer, ele está do nosso lado, ele é que é o lutador diferente, ele é que é o lutador da liberdade, tipo a primavera do Médio Oriente, algo assim do género. E agora o Punk teve outra vez um pulo para lá, deve ser muito bom, tecnicamente, não é? Curto-circuito, tens pena aquilo que chegou o curto-circuito hoje em dia? Eu pensei que ias perguntar se eu tenho pena de não estar a fazer. Eu ia dizer não, porque eu vejo e tenho. mas que eu vejo às vezes e não. É completamente diferente. Eu sou desse tempo. Parece que o Diogo Beja, né? Parece que o curto-circuito teve uma. Eu não tenho pena desses tempos, atenção, porque eu. Sim, sim. Tenho alguma pena das pessoas que viam, porque houve pessoas boas. Eu não acho que eu fosse uma das pessoas boas. Eu tive a sorte de fazer parte de. Eu adorei ter feito o curto-circuito 3, 4 anos depois. Não é a fase agora, é 3, 4 anos depois de eu ter lá estado, porque eu aí cresci um bocadinho e podia ter feito muito melhor, tinha outro tipo de influências, conseguia trabalhar aquilo de forma melhor, o formato televisivo em si. Mas foi muito divertido o momento em que lá estive, porque trabalhei com pessoas que eu gosto muito e que me ensinaram muito, desde o Pedro Ribeiro, que ainda hoje é meu amigo, foi meu diretor e tudo, o Bruno Nogueira, depois a Terezinha, por aí fora, enfim, trabalhei com gente, e era muito giro ver o programa na altura, eu acho. Mas tu, quando olhas hoje para o curto-circuito, o que é que tu pensas? Não, perdeu-se a essência do curto-circuito? Não, penso aquilo que já pensei algumas vezes em relação ao curto-circuito e em relação àquilo que as pessoas que lá estão a fazer. É, as pessoas que estão à frente do curto-circuito, neste caso a equipa de produção, e se calhar também um bocadinho o canal, há muito tempo que não sabe o que é fazer com o programa. Já na nossa... Há muito mesmo. Muito tempo. Mas isto é verdade, na nossa altura, 6 meses eles queriam que o programa fosse palhaçado e depois 6 meses depois queriam que o programa fosse sério. Quando eu entrei era suposto o programa ser sério. Tínhamos comentadores, lá ia o Paulo Garcia com a música nova, o Calado com a música alternativa, o Freitas com o metal, o Jorge Amaral mostrar os DVDs dos dragões coreanos que depois aniquilavam cidades, aquele tipo de cenas, tipo Godzilla e por aí fora. Eu lembro-me disso. O Vitória que ia levar os gadgets, o Amaral também levava cenas da net e por aí fora, e acho que estou aqui a esquecer de algumas pessoas. O Tendinho levava ao cinema, o Marco levava tipo aquelas séries dele e os livros de cómics e não sei o quê. Portanto, e nessa altura o programa era suposto ser sério. É claro que tínhamos ali alguma brincadeira pelo meio, havia os temas, mas depois tínhamos esta gente, que é gentaça, né? Vamos a ver, é gente brutal, estávamos ali a rodar conteúdos incríveis para as pessoas. Portanto, essa fase continua a ser gira. Logo a seguir, eles acabaram com a maior parte dos comentadores, ficaram só com alguns e o programa voltou a ser só palhaçada e só disparate e inventar coisas. Foi o momento em que eu e o Nogueira subimos para cima do cenário e fazíamos o programa todo. Apesar de, às vezes eles picavam a mesa, mas não estava lá ninguém. Então eu e o Nogueira estávamos sentados em cima de uns sofás e de umas torres que havia lá do outro lado dos sofás e era lá que a gente falava para apresentar o programa. Coisas parvas. Nessa altura fiquei muito marcado, porque o Nogueira usava muita violência no programa. E eu cheguei a ter uma nota negra que esteve aqui durante um ano neste braço. Mas isso foi fora. Foi num festival do Sudoeste a fazer uma reportagem. No estúdio ele abriu-me o sobrolho em direto uma vez. E toda a gente está muito preocupada com o punho dele. Ah, estás bem do punho? O beijo já a sangrar do o beijo já a sangrar do olho. E, tipo, é uma história, como o Jamie Foxx conta uma história quando ele estava a gravar o colateral com o Tom Cruise. E eles fazem aquela cena com o carro tem o acidente e dão uma volta e não sei o quê. E aquilo acaba. E ele diz, bem, toda a equipa a correr. Faz tipo, quem é este preto? Está aqui preto. Mr. Cruise, are you okay? Tipo, aquela cena. E foi um bocadinho ali. Oh, Bruno, o teu punho está a porrer. Faz-te da frente, oh, palhaço, estás aí a sangrar. Foi um bocadinho isso que aconteceu. Mas esses tempos eram muito giros. Mas já na altura eles não sabiam bem o que é que iam fazer com o programa. E eu acho que há ali não há uma sintonia entre o canal e a equipa de produção do programa. E depois a própria equipa de produção nem sempre está em sintonia, parece-me. E portanto é complicado. Porque hoje eu sinto que é impossível. Um dos melhores programas, e para mim o programa-chave do curto-circuito que eu via quando era mais miúdo, foi um programa em que o Fernando Alvim fica em frente a uma câmara e o Bruno Nogueira vai para a regi atender telefonemas. E são 3 horas de programa assim, porque o programa era das 5 às 8 E depois parece que se cortou ali uma ligação quando começaram a fazer três edições, edição de jogos, edição de notícias. Sim, essa ah, eu ainda fiz isso. Tinha uma primeira edição. Era ao meio-dia, as notícias. Mas não. Ainda era bom isso. Estava a uma e meia, uma coisa assim. Era um horário assim muito amigoso. Sim, ainda havia essas coisas. Não, eu já não fiz isso. Eu fiz uma... Tu estavas antes, mas... Nós tínhamos partes. O programa era dividido em partes. Tínhamos que fazer um início do programa cá à frente, depois íamos lá para trás. Havia assim umas coisas, pronto. Sei, eles quiseram capitalizar. O Curto Circuito era o programa... Hoje em dia se calhar já não é, não é? Hoje em dia se calhar é o Gordon Ramsay. Já foi o wrestling, agora é o Gordon Ramsay. Mas era a muleta da SIC Radical, o Curto Circuito. Era o ponto-chave, era o que dava ali a linha, a continuidade à emissão da SIC Radical. E isso agora perdeu-se... Eu não sei os números, para ser honesto. Estou a falar apenas da minha apreciação enquanto espectador cada vez que passo por lá. Só isso. Acho que o programa... Primeiro é muito branco. Acho que é uma espécie talvez, de... Talvez, esse lado é muito branco. É uma espécie de morangos com açúcar da SIC. Talvez. E já temos visto tantas pessoas a passar por lá e depois continuamos... Agora, nos últimos anos, o que eu tenho visto é pessoas a imitar pessoas. Já começa a ser sim, pessoas a imitar pessoas. Sim, acho que é cada vez mais pessoas. Uma escola de aprendizagem, se calhar. Eu sempre foi. E isso acho que era bom, mas... Acho que neste momento já não estão a ensinar grande coisa, a ideia que me dá. Isso é... Mas tu conseguiste, por exemplo, há um... Se alguém do Curto Circuito tiver a ouvir isto, não, eu adoro o programa. Aliás, temos uma colega nossa mas na todos produção, dias. Portanto... Quem sim, é? Desculpa. Madalena. Madalena. Ah, já não é do meu tempo, não sei. Sim. Não, ela é da nossa altura. Mas, por exemplo, estavas há bocado a falar em números, e quando o Rui Unas voltou para o Curto Circuito para comemorar os 10 anos, foi o melhor mês de sempre de audiência. Pois. Já um bocado esse saudosismo. É, tu achas, por exemplo, se o Rui Unas voltasse é agora ao Curto Circuito... É o Rock Control Jetson, é um bocadinho isso também. Senão não... Se tu soubesses que... o Rui Unas voltava ao curto-circuito e fosse um espectador banal que nunca tivesse um espectador banal, eu ia adorar, sim. Sendo eu não iria ver pela mesma razão que o Unas não iria fazer. Foi espetacular isto, não boa foi? Sim, ah, foi uma grande resposta. Mas fica confuso. Deixa-me pôr isto no Twitter, espera lá. Porque o Unas sabe que já passou o tempo, tal como eu sei que já passou o tempo de eu ver aquilo. E eu quando passo por lá, o que eu sinto é não me identifico, não é? Mas isso faz sentido, e ainda bem que é assim. Eu sinto que estão a assassinar a minha adolescência. Foi um bocadinho isso. Se calhar estamos aqui a falar muito mal, e se calhar a geração que vem atrás da nossa, pronto, atrás da vossa, e já duas atrás da minha, gosta. Se calhar aquilo bate certo. Será que gostam? Não sei, eu sinto é que não há aquele... Havia ali uma pequena aura à volta das pessoas que faziam o curto-circuito e eu agora não sinto isso. Agora não sinto isso. Mas agora também é com a... Devia ser isso, não? Visto que já disseste que o programa sempre foi instável, mesmo a equipa de produção e direção, provavelmente era o mesmo... O programa eram as pessoas, era o Diogo Beja, era o Pedro Ribeiro, o Bruno de Herrera... Se calhar era um bocadinho isso, era um bocadinho isso. E se calhar já... E que são figuras de pro agora. Sim, e de popa alguns, mas no que fazem. Neste caso, o Bruno, que ele é gay. O que se passa é que o... Eu ainda guardo muitos ressentimentos por toda a violência que foi aplicada. Felizmente nunca foi sexual. Já vi o Bruno Nogueira num quarto, nós dormimos juntos quando foi um festival do Sudoeste e ele tem umas pernas assim, é assustador ver o Bruno Nogueira de boxers, é o que eu tenho para vos dizer. Se calhar agora melhorou, mas acho que não. Toda a gente viu, deu a última assinatura. Sim, claro, sim. Toda a gente viu. Estávamos a falar disso, de ser as pessoas. Hoje em dia é tão mais fácil fazer... supostas estrelas, não é? Uhum. Que o curto-circuito acaba por passar um bocadinho ao lado. Basta tu entrares na Casa dos Segredos, não é? As pessoas agora já não têm que idolatrar alguém que vem no curto-circuito ou quererem ser assim ou querem tentar aprender a fazer assim, porque sabem que basta aparecer um mês na Casa dos Segredos e garante-lhes presenças durante 6 meses em discotecas e, portanto, isso é... Pagas, óbvio. Eu não pago, mas eles pagam, mas alguém paga. Tu não sentes que a SIC Radical perdeu um bocadinho da irreverência que tinha? A SIC Radical, tal como o curto-circuito, da coxa... é uma boa imagem, porque sim. A Radical, quando começou, escolheu uma série de produtos que faziam sentido dentro do canal, são bons exemplos que tu deste, e depois a Radical começou a tornar-se uma pequena manta de retalhos. Porquê? Porque para já os formatos são caros. Para a SIC Radical ter boas séries que pudessem complementar o produto direto que eles tinham, a continuidade, neste caso tens toda a razão, à tarde o curto-circuito era o balanço, à noite era coisas como o Cabaré da Coxa e depois outras coisas que apareceram. Isso custa muito dinheiro, os formatos, portanto a Radical tenta compensar isso como se fosse uma rádio, não vou dizer nomes para não estar a dizer uma que não é minha, uma rádio que mostra as músicas novas, não é? Que apresenta aqueles artistas que são pequenos mas que vão ser grandes daqui a uns tempos, e a Radical acaba de fazer isso um bocadinho com algumas séries, é o caso do Shameless, mas para ser honesto também não consigo encontrar muitos mais exemplos. E quando foi, eu acho que Oz, passou Oz também, por exemplo, ou aqueles britânicos também, aquela coisa um bocado marada que supostamente se passa no futuro, Doctor Who? O Doctor Who, exatamente. Tem esses pequenos que são mais baratos, são formatos europeus e é mais... O Oz, não é? Mas o Oz não é. Mas é, são formatos mais baratos. Então os mais independentes também é mais fácil de ir buscar. De ir buscar. É claro que o Prison Break era mais caro, mas o Oz não, não é? E portanto conseguem compensar as coisas assim. O problema é que... Eu acho que isto já vem do wrestling. O wrestling foi um bocadinho fraturante ali para a SIC Radical. Porque o público tornou-se muito jovem, mas havia a maior parte dos conteúdos, ou a maior parte dos conteúdos que a Radical tinha no ar na altura, eram um bocadinho adultos. Portanto, havia ali picos de loucura com o wrestling, mas depois o resto não... quebrava. Não, eu se calhar estou aqui a fazer uma grande análise, como se fosse o Eduardo Sintra Torres, outro que também não tem grande razão para falar, porque acho que também não percebe muito daquilo, e só estou a dizer disparate, também pode estar a acontecer. Mas a ideia que eu tenho é que a Radical tornou-se uma pequena manta de retalhos já de algum tempo, e portanto é difícil depois encontrar o público, e depois se perdemos... Além de que o Cabo estourou, não é? Não podemos esquecer que o Cabo há coisa de, sei lá, 5 anos, talvez... Que também pode explicar um bocadinho o fenómeno do wrestling, deu ali um público, passa a ter canais como o AXN, os Fox e por aí fora, que dão séries incríveis e que estão sempre a dar, e que depois ainda por cima fazem blocos de 8 horas de emissão, aquilo repete 3 vezes ao longo do dia, é impossível que tu não percas, que aquilo te passa ao lado, que tu percas aquilo. E portanto é concorrência, forte. Mesmo... As coisas fortes da Radical são as coisas que a Radical produz e que são irreverentes, libertinas. Mesmo a NET, eu quando tinha os meus 15 anos de VAT, depois vi o Bruno Guerra e o Pedro Ribeiro, eu passava os dias em casa, eu ia ver a Radical. Sim. E agora a malta vai para casa e vai para a NET ou sacar séries ou o que for. Não vi também esse boom de... Os canais também têm que se adaptar um bocadinho aos... Novos. Pois, isso. Muita gente fazia... São rotinas diferentes. As pessoas passavam o tempo em frente à NET, mas estavam normalmente no chat ou no fórum do curto-circuito. Isso é que é curioso. É verdade. E viam as coisas que nós estávamos a mostrar na internet e por aí fora. Os canais, e neste caso é um canal português, tem que se adaptar aos fenómenos atuais e às novas tecnologias. É fácil tu hoje em dia vês em casa no computador um episódio de uma América no dia anterior, não é? Portanto, até os canais como a AXN e o Fox sofrem com isso. Cada vez mais eles tentam ter as séries com a maior brevidade possível. Portanto, eu acho que a Radical, por exemplo, agora vai estrear uma coisa que eu estou mortinho para ver, que é a série 2 do Europa, a temporada 2 do Rui Sinel de Cortes, que é um gigante, não é? Não só em altura, mas efetivamente em talento. E eu acho que é esse tipo de produtos que a Radical pode dar e que efetivamente fazem a diferença. E depois algumas coisas que eles já conseguiram criar ali pequenos... pequenas bandeiras deles, como é o caso do Ramsey, que é um sucesso para a Radical. E outras séries, como é o caso do Shameless, agora vão estrear também nova temporada. Para mim é ótimo que eles continuem a trabalhar bem, porque eu sou a voz da Radical e, portanto, eu quero continuar a gravar promoções. Portanto, isso é... Como é que foi a experiência da Voz de Portugal, agora, recentemente, na RTP? Foi muito bom. Foi a melhor coisa que eu fiz em televisão uma vez na minha vida, porque para já nunca tinha feito televisão numa generalista, não é? É o horário nobre. E depois é trabalhar na primeira liga da televisão, com uma equipa incrível, ia fazer um programa que eu continuo a ver o ídolo das treinas do ano passado, e só estava na minha cabeça, só ouvia o Rui Garinha dizer: isto é um programa de televisão, porra, porque eu estava a ver aquilo e estava a achar que aquilo não era um programa de televisão. E a Voz de Portugal, efetivamente, teve esse lado. As pessoas que estavam lá eram realmente muito boas. Eu não digo isto por ter participado no programa, porque eu acompanhei também a Operação Triunfo, e acho que havia gente boa na última edição da Operação Triunfo, mas acho que a malta da Voz de Portugal bateu claramente. As últimas edições de programas de talentos que tivemos em Portugal eram todos muito bons. Havia gente muito boa naquela edição da Voz de Portugal, e não estou a falar da Catarina, para quem manda um beijinho agora. Eu comentei isto lá, porque quando foi a experiência final do curto-circuito, foi um bocadinho traumatizante pela forma como as coisas acabaram na altura, e portanto eu tive ali uma pequena fase depressiva. O Pedro Ribeiro ainda continuou no programa e recordou-me muito bem que a gente, televisão é uma coisa que a gente faz menos mal, que a rádio é aquilo que a gente faz bem. Portanto, eu agarrei-me a isso, ele tinha toda a razão, e continuei a fazer o que faço ainda hoje. E quando acabou o curto-circuito, eu meti na minha cabeça que só ia fazer televisão se fosse para me divertir. O Duplo Impacto, obviamente, que me divertia, porque eu gostava de wrestling e podia estar foi um programa que nós idealizámos e fizemos aquilo à nossa maneira. A Radical não sei como acedeu em que nós fizéssemos isso. O My Games não era uma coisa minha, mas convidaram para apresentar e eu acho que me identificava, e portanto achei aquilo giro, e também fiz do programa de jogos, e fiz mais uma vez coisas pontuais. Adorava fazer os festivais de verão, porque isso era giro. O Rock in Rio, então, era porque o Rock in Rio é tipo o Wilton dos festivais de verão, não é? Portanto, depois além de que a partir das 10 da noite a Radical ia buscar tipo 200 hambúrgueres ao McDonald's e estavam lá disponíveis, eu comia 4 hambúrgueres na mesma noite. Isso era a melhor parte de todas. E aquilo chegava às 10 da noite e eu: já hambúrgueres, vamos embora. Então cada vez que havia uma pausa num direto lá, eu comia mais um hambúrguer e voltava para cima. E é uma coisa que eu gosto, que é o direto, o improviso. Tipo, eu e o Nuno Calado tivemos 55 minutos à espera que o Axl Rose dignasse a aparecer em palco para dar o concerto dos Guns N' Roses, e tivemos ali a encher durante aquele tempo todo, porque o gajo não entrava em palco, basicamente, e tivemos a encher, a encher, a encher, a encher. E isso é uma coisa que me dá pica, eu gosto disso. A Voz de Portugal é um registro diferente, é diferente daquilo que eu estava habituado a fazer até em televisão, e depois teve uma equipa fenomenal, trabalhar com aquela malta da CBV, com clássicos da televisão, como é o caso do Pete Tine, que toda a gente conhece, né? Que é um gajo que percebe imenso televisão, e que é muito humilde, e que nos explica como as coisas devem ser, e é muito receptivo àquilo que nós dizemos, e portanto trabalhar com eu dizia sempre, nós, durante a semana, se calhar temos uma semana estressante, no meu caso eu tenho um emprego diferente, não estava na rádio, eu ia para ali, o sábado era o meu recreio. Eu ia para ali porque estávamos todos divertidos enquanto aquilo estava no ar, nos ensaios, depois íamos para o ar e o programa era bom, e portanto o sábado, apesar do cansaço que senti durante essas 8 semanas, aquilo era o meu escape, curiosamente, era o meu escape semanal, era ir fazer a Voz de Portugal, que era uma coisa que me devia supostamente cansar, mas não. Mas a rádio é a tua grande paixão? Sim, grande não, paixão. Nem coloco uma, são coisas completamente... Não colocas em comparação não, a rádio e a televisão? Não, é uma coisa ou outra, não. Para já, a questão de fazer televisão devolve sempre com o divertimento, tem sempre a ver com o divertimento e com o facto de eu querer fazer uma coisa que faça sentido. A rádio não, a rádio já faz parte, já está entranhada debaixo da pele e portanto já não sai. Já. E tu levaste o mesmo formato da comercial de Diogo Beja Show para a Antena 3? Foi afinado. Conseguiste, mas conseguiste, nome, conseguiste levar o nome, conseguiste levar, não houve problemas com não, o que era registado, era meu. Mas era o registro era teu, não era da comercial? Até 2018. Se alguém quiser usar o nome, mesmo não tenha o meu nome, pode só em 2018. Depois em 2018 eu vou tratar. Em 2018 pode alguém fazer o... Eu, como eu costumo dizer, eu antes chamava-me Verónica. Eu é que tive que mudar o nome por causa do nome do programa para me adaptar. Basicamente, o que eu trouxe da comercial, ou que eu levei comigo para a Antena 3 da comercial, foi o nome. E mais um ou dois momentos que eu tinha no programa, que apesar daquilo ser um... Era um programa de playlist, é óbvio, não é? Portanto, eu estava ali e tinha... Tenho uma playlist para tocar, como tenho também no programa da manhã, mas o programa da manhã tem, obviamente, muito mais liberdade. É um programa que tem características diferentes sempre. E, portanto, eu tentava ao máximo que o meu espaço, é uma coisa que o Rio Air me dizia sempre, que eu acho que ele ficava contente porque percebia que eu entendia e que era provavelmente dos poucos que fazia isso, que é, eu tentava assumir aquele programa que eu fazia, apesar de ser das 10 às 2 da tarde, como se fosse das 7 às 10, como se fosse um programa da manhã. E, portanto, não era por isso que eu ia deixar de ter conteúdos diferentes do que é o estilo mais formatado da rádio, que, que aquela coisa dá sempre a ter as horas, e a música e aquela, e não sei o quê, e não sei o quê, e o sol está muito bonito, e não sei o quê, e agora pus não sei o quê no Facebook, e essas coisas, eu odeio, fico passado com isso, detesto isso, e acho que as pessoas, se não têm nada para dizer, devem estar caladas, porque a música, pelo menos, está sempre lá. E isso não falha, não é? As pessoas falham muitas vezes. Mas esse não será o grande problema da rádio atualmente? Porque eu prefiro que eles estejam calados do que estejam a dizer coisas que não interessam ao menino Jesus. Eu estou a ouvi-los, porquê que abriste a boca e porquê que ligaste o microfone? Mais valia ter estado calado. Muitas vezes não estou a falar da comercial, não estou a falar de uma forma mais ou menos geral. Sim. Até eu muitas vezes abro o microfone porque acho que tem que ser, e às vezes não tenho nada para dizer também. Há dias, não é? E há momentos, e um programa tem muito tempo, mas houve coisas que eu levei comigo, levei o nome efetivamente, mas o programa foi afinado para poder ser mais parecido com aquilo que era a ideia original, que era que ele fosse tipo um talk show, apesar de ter que ser feito na rádio e ter que passar, obviamente, música, não é? Eu adoraria ter um convidado todos os dias e ter uma banda a tocar no final do programa. E adoraria que isso pudesse ser feito. Nesta fase atual era arriscado e não quero ir por aí, mas se calhar numa fase futura ainda vamos conseguir fazer isso, com um bocadinho de sorte, isso gostava. Acredita que o ouvinte está cada vez mais preso pela música do que pelo animador? Há uma hora de painel, um animador fala 3 minutos em algumas rádios. Se fala 3 minutos, é muito. Se fala 3 minutos, ainda é muito. É muito. Agora, nem mais. Eu acho que há ouvintes diferentes. Acho que há ouvintes diferentes. Acho que o público-alvo de rádios como a Comercial e a RFM, e efetivamente é muito ligado à música, mais o da RFM que o da Comercial. Não é que o da Comercial não seja ligado à música, mas eu acho que a Comercial tem um lado mais orgânico de interação com o ouvinte que não tem a RFM. E, portanto, aí é um público que liga a outro tipo de coisas também. E é um público que liga muito mais ao humor que não liga ao da RFM, não é? Porque o Marco, o fenómeno do Marco explica isso, e agora veio o Ricardo. A RFM está a tentar agora com o Nilton, que vai estar aqui no programa daqui a 2 semanas, não sei se já ouviram dizer. Não é bem daqui a 2 semanas, mas... Pronto, vai estar cá um dia destes. Vai estar cá. E para quem manda um abraço, vais fazer como fizeste com o André Henrique e vais dar um abraço para a semana Fernando Alvim, podes mandar um abraço ao Alvim. Eu não quero mandar um abraço ao Alvim. Já o vejo na rádio de vez em quando e já é suficiente. E já é demasiado. O público de outras rádios que dão música mais recente, como é o caso da Antena 3 e outras da Zona de Lisboa, acima de tudo, que não vale a pena dizer os nomes, são concorrência direta, é um público diferente, que liga à música de uma forma diferente, sabe o que quer, muitas vezes já conhece aquilo que as pessoas estão a mostrar como sendo uma grande novidade, e esse público é um público muito crítico, é um público tramado. Mas há ali muito público do meio, quer uma coisa, quer outra. Não só, há muita gente que eu sei que que e isso é a minha grande vitória, aquilo que me deixa contente é a Antena 3 estava um bocadinho arredada do fator zapping, e isso é aquilo que eu gosto, eu sei que as pessoas não me ouvem a mim, eu sei que os números estão do lado da RFM e da Comercial e até da Mega agora nesta fase, mas gosto de pensar, não, e sei porque as pessoas vão comentando, que quando há, no caso da Comercial, felizmente há muito, quando há publicidade do outro lado ou quando há uma música mais chata, eu sei, sim, que eles vão lá picar, e por norma a nossa música é mais aliciante para algumas pessoas do que a evolução da Mega pode-se dever a isso mesmo, aos animadores, porque o tipo de música que passa... Com todo o respeito para com o André Henriques e para com mais algumas pessoas que eu conheço da Mega, não. Acho que eu vali... Sim, aquilo é um grupo muito bem estruturado. Eu falo por mim, por experiência própria, aprenderam-me um bocadinho pelo lado do fator humano da rádio, pelos animadores e não pela música que passa, que acho que é um bocadinho igual... Eles tiveram várias fases. Eu acho que eles tiveram ali uma fase em que a coisa foi muito complicada e eles tiveram que dar ali a volta. Eu acho que a rádio foi melhor formatada. É óbvio que não só se formata a música, tem que se formatar também as pessoas, para as pessoas, para ver ali uma linha, para aquilo fazer sentido, não ser uma coisa que não faça, não bata a bota com a perdigota, como costuma dizer, mas se o fator humano fosse fundamental, e é provável que agora nesta fase tenha sido, eu acho que já teria sido há mais tempo, porque as pessoas eram, não vou dizer que eram as mesmas, mas eram quase sempre as mesmas. Se bem que na Comercial, atenção, as pessoas também estavam lá, eram quase as mesmas, e depois chega o Marco e o Marco desequilibra a balança, não é? Portanto, também por isso é que eu acho que, como não houve nenhuma entrada assim que tivesse sido uau, bem pelo contrário, vou ter uma saída, que foi a da Joana Gama para a RFM, a ideia que me dá é que a música era o fator ali de mudança. E até uma imagem visual sonora, neste caso. Uma imagem sonora mais apetecível da parte da rádio. Essas coisas fazem... E depois a campanha, não é? E depois eles terem conseguido mais emissores. Há uma série de fatores que ajudam a explicar o... E com idades mais próximas, se calhar, do ouvinte padrão. No caso da Mega. Sim. Talvez. O Grupo Renascença tem isso muito bem estudado, porque eles têm um gabinete de estatística, pois, portanto eles sabem. Acho que é a única rádio em Portugal, é o único grupo em Portugal que tem isso, portanto eles sabem mais do que nós todos juntos. Em traços mais gerais, não achas que há um excesso? Tens muito parecido com o Manzarra, agora é que eu reparei nisso. É verdade, é verdade. Há 3 anos fizemos isso. Ele é super parecido com o Manzarra. Se eu queira agora no chão, tu dizes foda. Direi, eventualmente. Portanto, a minha questão, antes de me começarem a insultar, portanto, em direto, a minha questão era se não achas que há um excesso de playlist, ou seja, um excesso de formatação. E, por exemplo, na América, já há alguns anos, está a ser o oposto, ou seja, estamos a voltar tens a as um duas bocadinho. Coisas. Sim, mas é diferente. Estamos a voltar um bocadinho à figura da rádio, ou temos o Diogo Beja, ou temos o Pedro Ribeiro, ou temos o Nuno Calado. Por exemplo, agora estamos a meter o Nuno Calado e o Fred das quase às 4 da manhã, não é? Passar a minha opinião sobre isso. O Calado não, sim, mas o Freitas já está um bocadinho mais tarde, sim. E acho que a Antena 3 é uma rádio que pode efetivamente fazer a diferença por aí e pode colocar as pessoas no ar mais cedo, até porque foram essas pessoas que em parte fizeram a Antena 3, né? Ainda hoje fazem parte da história e todas aquelas têm histórias ainda para contar, já que estou a usar a palavra história e que têm coisas para dar às pessoas, eu acho que devem estar em horários de relevância para o canal e para o público, acima de tudo. Atenção que a América é a rainha da formatação e eles não estão a voltar assim tão atrás quanto isso. Tu tens na América, estamos a falar de um país enorme, não é? Costuma dizer-se que na América o DJ, que é como eles chamam, o radio DJ, tem tanto sucesso quanto o tamanho da caravana que ele tem atrelado ao carro. Porquê? Porque, a não ser que depois estejas num programa que é o Syndicated, como eles chamam, que é transmitido por várias rádios, porque aquilo é um país enorme, tu só tens sucesso se não estiveres muito tempo no mesmo poço, porque há mercados mais apetecíveis que vão e tu vais saltando. É assim que acontece com todas as grandes air personalities que tens, e tens umas agora, como umas que já tens há muitos anos, mas o maluco de Don Imus, que já era uma personalidade quando o Howard Stern saltou, tens o Howard Stern, obviamente, tens nomes mais recentes, que conseguem dar o salto e estar ali entre a formatação, e o Ryan Seacrest é capaz de ser um bom exemplo, porque ele aqui estava um bocadinho em baixo de forma, foi buscar um dinossauro desta coisa da consultoria de rádio, que agora é produtor do programa dele, que é o Dennis Clark. Tive a oportunidade de ter uma reunião com ele uma vez aqui na Best Rock FM. Ele foi... Best Rock FM. É, fazia lá o programa com o Miguel Peixoto. Exatamente. Peixoto. Eu e Peixoto fomos ter uma reunião com o Dennis Clark, que agora é produtor do Ryan Seacrest, e ele é que acabou por ajudar ali um bocadinho, que ele deu a volta, e eu sou o número 1. Não lembrava desse. Em Los Angeles. Eu adorava ver a Best Rock. Sim, a Best Rock. Eu adorava ver manhã. E o programa era muito giro, eu gostava de fazer o programa com o Peixoto. Sim, o Peixoto agora está na MTV, teve um ano parado, mas felizmente agora já começou a fazer coisas, ainda realmente. Bem. É uma coisa que eu não consigo perceber, como é que alguém como o Peixoto consegue ou como é que as rádios não conseguiram aproveitar o Peixoto e não está no ar. São questões. São outras. Quais é que são as principais diferenças em fazer rádio num grupo privado com a Média Capital? Ui, e... são muitas, mas deixa-me só acabar. Sim, sim. Portanto, eu continuo a achar, ainda agora há uns tempos tive a oportunidade de estar na apresentação da Academia RTP, estive a falar com os recrutas, como nós chamamos, e fizeram muitas perguntas. A primeira pergunta foi logo playlist. O rapaz claramente tem o ar de ser alternativo. A playlist, eu disse, olha, eu não vou responder essa pergunta porque já não é 1999, e portanto já passaram 13 anos e portanto já não há necessidade, estamos aqui a debater essa questão, porque já teve o seu tempo. Eu acho que a formatação é fundamental para definir a linha, para definir o público, porque não podes ser uma manta de retalhos, senão é um bocadinho o que estamos a falar há bocadinho em relação à Radical, precisamente. Depois, as pessoas não podem é acostumar-se, é acomodar-se, não é? É acomodar-se à formatação. As pessoas têm que trabalhar em cima do que é a formatação. No final dessa, houve uma pessoa que falou, por causa de gostar muito de me ouvir ainda na altura da comercial, e deu exemplos de coisas que eu fazia, e que eu virei-me para o outro e disse, tal questão da playlist, estás a ver, esta é a diferença. Quando as pessoas vão para lá e fazem aquilo só a pensar, estou a ser formatado e tenho que fazer isto de forma formatada, tornam-se parte da formatação. Nós podemos quebrar com isso, e não estamos a estragar a imagem que a rádio quer ter para chegar ao público-alvo, mas estamos a fazer coisas diferentes. E eu disse, olha, estás a ver o que é que ela acabou de dizer? É precisamente isso. As pessoas têm que fazer para lá, têm que conseguir ter o valor acrescentado que a formatação só não dá, não é? Essa passa a ser a magia da rádio. Essa é a magia. No momento em que as pessoas sabem como é que a rádio realmente funciona, perdem um bocadinho... Não, acho que hoje em dia já damos tanto. As pessoas querem mesmo ver como é que é o outro lado da rádio. As pessoas hoje em dia é a maior parte das personalidades nacionais. Sim, mas ainda há muito aquilo de dizer que não há um guião por detrás. Ah, isso é mentira, sim, não há guiões. Exato, essa é a brincadeira, essa é a eterna piada dos programas da manhã. Ah, pois não tem guião. Mas não. eu todos os dias tenho um guião à frente, óbvio que é um... Sim, a minha questão é, se eu estou a fazer um programa que tem conteúdo, vamos chamar-lhe humorístico, vá, sei que não é, mas se tem conteúdo que é suposto ter piada, ok? Conteúdo, pronto, tens que dar muito conteúdo. Se as pessoas assumem que estão a ver um programa de televisão, que é um talk show, que é um gajo que está a fazer um monólogo e está a ler um teleponto, se eu de manhã faço um monólogo também com 3 ou 4 piadas, porque é que elas não estão escritas? Têm que estar escritas, eu não vou ter que estar a empinar as piadas. Sim, mas às vezes passa mesmo pelos diretores que dizem, nunca digam que... Que é para não... Eu não vou estar, nós brincamos às vezes com isso, tipo... Eu volto ao início, como se isto não tivesse escrito, vamos lá. E eu pego nisso da primeira vez que a Mega publicou uma fotografia para o Facebook e tinha o guião à frente. E foi um grande escândalo, porque estava a mostrar claramente... Mas há guiões e guiões, não é? Eu tenho um guião que é um guião... Sim, aquilo passa a ser uma linha de orientação e a partir daí pode... Tens de ter lá coisas, tens lá conteúdo que efetivamente convém que use dali, não é? Mas depois tu... Eu já vi guiões, não vou dizer nomes e não vou dizer rádios, nem vou dizer nada. Perdão, desculpem. Vi rádios, tinha lá escrito o nome da pessoa, não sei o que diz as horas, outra risse, não sei o que, não sei pois. E estava assim, e isto é chocante, isto para mim não é nada, não é? Isto para mim mais pois, vale. Mas a maior parte das vezes funciona. Vão para o teatro colar, ferem, está à espera, ritmo, lanchola, vá, toca lá. E isso não é rádio, portanto não faz sentido. Portanto, sim, prende também um pouco. Mas tem que haver, eu acho que tem que haver ali um. Como dizia o Nicolau Brainer num workshop que eu fiz de escrita para o humor, ele dizia, a frase era do Bob Hope, que é um clássico da televisão americana e das tropas, não é? Que levava sempre as suas miúdas lá, as Miss Américas para as tropas verem quando estavam fora da América. O Bob Hope dizia, quando recebeu um prémio de carreira já assim muito, muito avançado na idade, na vida, disse que quer agradecer aos escritores dos meus brilhantes improvisos. Aos autores dos meus brilhantes improvisos, que é uma boa frase, não é? Tipo, aquilo tem que parecer que é improviso, mas aquilo não tem que ser necessariamente improviso. Normalmente improviso é sinal, algumas vezes, de amadorismo. E há as pessoas que são muito boas, por exemplo, ao caso de são muito boas ou têm um certo carisma e conseguem dar a volta às coisas, é o caso de Fernando Alvim, por exemplo, vosso convidado da próxima semana. Próxima semana. Aí está, próxima semana. Fernando Alvim, aqui neste programa, conversa de esquina. O Alvim, por exemplo, é exatamente o exemplo do que não se deve fazer, não é? Mas como é o Fernando Alvim, aquilo acaba por resultar bem. Mas é o exemplo do que não se deve fazer, porque ele não tem nada planeado, aquilo é totalmente de improviso, para dar má imagem, mas no caso do Alvim, é o Alvim, e o Alvim até 50 anos e há de ser é o Alvim. E isso é no caso dele é giro. Noutros casos é dramático. Respondendo à tua questão. Sim. As diferenças são grandes, para começar porque há um governo que quer acabar com o público e portanto logo aí a diferença é enorme entre trabalhar num privado ou num público. Mas é esse receio do fim da Antena 3? Não, é o meu receio, não. Eu continuo a achar que quem é profissional, quem mostra o que vale, portanto, temos exemplos como o Peixoto que mostram o contrário, tem sempre lugar e consegue trabalhar, além de que não vai ser vendido o grupo todo, nem sabe muito bem se vai ser vendida alguma coisa. Não sabe o que é que vai acontecer para já, uma instabilidade enorme no ar, mas eu estou a brincar. É claro que as diferenças são ao nível da busca da audiência, que não tem que ser uma prioridade, não deve ser uma prioridade no serviço público, e em termos das várias premissas do que deve ser, afinal de contas, o serviço público de rádio nas várias vertentes, seja a Antena 1, seja a Antena 2, seja a Internacional, seja a Antena 3, seja a África, por aí fora. E é claro que há óbvias diferenças no caso de um canal privado, e já trabalhei em vários. Se não tens números, e se não há publicidade, e se não entra dinheiro, aquilo começa a ficar tremido. E, portanto, o fundamental é que tu tenhas boas audiências e que a coisa resulte. E, portanto, aí os tais esquemas de formatação funcionam muito aí. No caso do serviço público, o serviço público tem que ter outras preocupações, tem que ter também outro tipo de não vou dizer forma de estar, é também forma de estar, mas não é só forma de estar e de comunicar, mas é outro tipo de conteúdo no ar, ou pelo menos pode dar-se a esse luxo, ou devia dar-se a esse luxo. O facto de não sermos tão vincados pelas audiências implica às vezes que não haja um controlo, um autocontrolo tão grande e um sentido crítico, autocrítico tão grande, e que às vezes a coisa se transforme numa coisa um bocadinho desorganizada, com uma falta de linha. Às vezes é fundamental isso, que isso seja estabelecido. E esse é o problema, às vezes, do serviço público, e aí é preciso ter algum cuidado. Mas sentes-te melhor sem estar a dizer aquelas frases já a seguir em 20 minutos com a melhor música? E... é igual, isso não me chateava, minimamente. Porque lá está, eu sabia que ia apresentar, porque tinha que apresentar os 20 minutos só com a melhor música, mas eu sabia que lá pelo meio ia dizer um disparate, que ia receber e-mails de gente a dizer que eu era o anticristo, como chegou a acontecer algumas vezes. E, ou então a dizer que tinham gostado muito do que tinham ouvido. Portanto, isso não o meu problema era haver gente a aliciar-me naquele momento para fazer programa da manhã, eu ter tido, a dada altura, a ideia, não é a esperança, mas a ideia de que iria fazer mais cedo ou mais tarde o programa da manhã, e eu percebi claramente que eu nunca mais iria fazer o programa da manhã, e eu queria mesmo fazer um programa da manhã. E, portanto, a partir do momento em que já andava há 4 anos a ser namorado para ir para a Antena 3, depois, passado 4 anos, achei que estava na altura de aceitar o convite. Mas custou muito porque a ligação emocional às pessoas da rádio comercial é o ambiente ali é diferente. Temos aqui uma ouvinte em linha. Olá, isto é tipo discos pedidos. Ana, discos pedidos? O que é que queres ouvir? Qual é a tua música de eleição para hoje? Roberto, porque estás tu aí à frente da emissão, acho que Ela Me Foi Eu era mesmo o melhor. Ela Me Foi Eu, sim, muito bom. Queres a qual? Party Rockin'? Não, temos aqui o nosso convidado, o Diogo Beja. Já consegui dizer o nome. Então não sei, outra coisa. Ela Me Foi Eu. Já consegues dizer o nome. Já consegui dizer o nome, é verdade. Uma pergunta aqui para o Diogo. Diogo, sim, ou várias. Eu posso ir trabalhar contigo? Já amanhã, se quiseres, não há dinheiro, mas sim, amanhã já. Trabalhar ao domingo é complicado. Ah, mas é amanhã domingo, óbvio, amanhã é domingo. Amanhã não, realmente, malta da rádio. Há uma coisa que as pessoas devem, e já que estamos a falar das personalidades da rádio por aí fora, uma personalidade da rádio nunca deixa de pensar no programa que vai fazer a seguir, seja só na segunda-feira, seja já no dia a seguir, seja quando for. Isso é, estamos sempre, temos de estar sempre atentos, as pessoas querem fazer este tipo de trabalho. Tem que estar sempre... Tudo é... devem ser uns poetas a falar, mas eu não ouço nada. Sim, sim, é complicado. É por causa... Mas estou a falar brilhantemente. Sim, sim, o Diogo Beja está a dar aqui uma lição sobre como fazer rádio, absolutamente espetacular. Fantástica. Sim. Eu devia estar aí, eu acho que é uma pena não estar presente. Não, mas tu tens outro tipo também de prioridades, não é? Preferes outra rádio em vez da nossa, pelo menos foi o que ouvi dizer. É uma questão de convite, é uma questão de oportunidade, sabes? E pessoas talentosas, temos que nos saber virar para uns lados e para os outros. Estou a brincar, teria todo o prazer de estar aí. Então, e como está a correr? Como é que está a correr? Está a correr bem, não está? Eu estou a gostar, Sim. Tens mais alguma pergunta? É que agora... É convinha ter alguma pergunta. Ou a minha querida Ana Isabel. Mas foi ela que pediu, para... Sim, foi ela que pediu. Ela é muito... Agora estou assim tão apanhada de desprevenida e a andar na rua que, sinceramente, perguntas não tenho. Espera, Ana Isabel Gaspar. Ana Isabel Gaspar. Ah, já sei quem é, sim senhor. Ela já sabe quem tu és. Claro, óbvio. Está bem, pronto. É giro nas horas, mas pronto, fica só entre nós. Ah, ouviste o que é que ela acabou de dizer? Nada. Nada. Tens que ouvir depois no sábado. No sábado. Mas ela está na rua, já não consegue ouvir. Deixa estar. Calma, Ana Isabel. Diz lá das à menina antes que ela... Pronto, Ana Isabel, pronto, ela trabalha numa rádio concorrente a nossa. Eu sei. Com o Barbacena. Agora já sei, o Barbacena, que era produtor do curso de circuitos. É verdade. O grande Barbacena, tu tens um fascínio pelo Barbacena. Tu estás a fugir pela Barbacena? O Barbacena vem cá gravar, para a semana. Uau. Vocês fizeram uma busca pelo meu nome no YouTube, aparece um vídeo em que eu digo amo-te Barbacena em direto no Curto Circuito. Isto é verdade. Ah, isso está no YouTube? Está no YouTube. Procurei. Procura por amo-te Barbacena. O Barbacena e o Diogo Beja. O amor à conta. Fecha a Babel, que ele não dá-te antes. Está no YouTube? Está. Amo-te Barbacena. Oh, Anisabel, diz-me só uma coisa. Estás de saltos a andar em plena calçada ou já aprendeste a andar com sapatos baixos? Ela caiu. Oh, amiguinho, sabes que isso para ficar de 1,70m temos que fazer um certo sacrifício. Ah. Por acaso está de saltos. Eu sei o que ela fala, que eu tenho 1,71m e todos os dias... Todos os dias o Diogo Beja também usa saltos altos. Tenho 1,76m que quer, todos os dias. Não são altos, são aqueles compensados. Tipo Sarkozy? Ela calça a Bruni, esperto. Pois é. Oh, muito, muito obrigado. Não te esqueças na próxima semana vir aqui aos estúdios. Porque eu também preciso. Dia 3 de abril, aí estarei para gravar. Sim, preciso. É fantástico dia. Sim. Ah, e dia 5 é com o Fernando Alvim, portanto. Também estarei para gravar. Opa, não venhas. Bom, que bom. Que ele pode levar para Campo Lido e depois é chato. O quê? Nada. Depois eu conto mais história. Frango de Campo Lido. O beija-te aqui no Lidl. O beija-te aqui no Lidl. Sim. Temos quase a terminar. Pá, obrigado, Anisabel. E agora vai lá a tua vidinha. Beijinhos. Pronto, e a gente vê-se para a semana, está bem? Sim, senhora. Beijinhos para todos. Ah, gosto tanto de Anisabel. Tá, beijinhos. Tchau, Anisabel. Tchau. És um falso, Ruben. Estás sempre a dizer isso às meninas. Epá, eu sou uma espécie de Fernando Alvim da Rádio Zero, porque eu apaixono-me várias vezes durante o dia. Só que não levas nada És para... o Boga, não é? És o Boga. Que é o Boga? O Boga é aquele peixe que come tudo, não é? É aquele peixe que leva tudo à frente, tipo o peixe gato, estás a ver? Mas é o Boga. Você não come tudo. Já o Fernando Alvim. Já o Fernando Alvim. Tudo que tem matrícula... Mas é matrícula portuguesa. Ou mesmo que diga tire. Há uma técnica, desde que tenhas capo. Atenção. Vamos então, isto foi no duplo impacto. Foi. Tinha Jorge Botas menos 20kg e o Diogo Beja. E ao menos 2kg de massa muscular. Sim. É pá, belos tempos. Eu cheguei a dizer tem off e digo-te agora aqui em direto. Não, o DVD que eu ganhei do Backlash. Agora o Rubén Naveiras da Veiras de Cima e tu disseste a Veiras de Cima, onde eu fui muito feliz. Eu gostei muito de ouvir isso em televisão. É mentira, nunca foi. Gosto de imitar uma lá de vez em quando. Muito bem. Amo-te, Barbacena. Mas antes disto tudo, há que dizer... Obrigado, Barbacena. Amo. Obrigado, Zé. Ah, estás aí. Até nesse caso, que já não. Pensei que ele estava a ver na televisão. Eu vou explicar. Aquilo era o Alvin também. Era o Alvin com menos 44kg. Qualquer um. Não, é o Alvin, sim. O Barbacena tinha tido direito a um telefonema de uma espectadora do Curto Circuito que estava doida e que dizia que o amava e não sei o que é para fora. E então eu decidi começar também a dizer amo-te Barbacena. Só que o Barbacena estava no estúdio, né? E aquilo ficou um momento um bocado estranho. Eu acho que o Barbacena gostou. Barbacena que vai ser pai. Que giro. Barbacena vai ser pai. Vai! Epá, andei atrás dele uma carrada de tempo a marcar a entrevista, mas ele diz: epá, tenho aulas de parto agora. Tu fica velho. Tenho aulas de parto. Agora você ainda faz força, é assim que funciona. A tua vida mudou. Sim, mudou. A tua vida mudou muito com ao ser pai. Está a contar. Podemos pôr aquela trilha como nos jogos de futebol. Quando chegam os últimos 5 minutos dos relatos, eles põem a trilha. Que é para saberem que aquilo está quase a acabar. Mudou radicalmente. Aliás, a questão wrestling tem um bocadinho a ver com o facto de eu ter sido pai. Não há tanta disponibilidade para continuar a acompanhar a atualidade wrestlingiana e depois ter tempo. Aliás, tive muita pena de sair da Sport TV e deixar de fazer comentários, até porque só fiz comentários da WWE durante algum tempo, depois deixámos de fazer, passámos para a outra companhia, para a TNA, e o Bottas depois já voltou mais à frente a fazer a WWE, que era uma coisa que eu adoraria fazer, e não tinha tempo para estar ali na Sport TV aquelas horas todas durante a tarde. Deixa-me aproveitar o tempo que resta para contar uma história que é muito curtinha e que explica porque é que eu nunca mais me vou esquecer da voz deste senhor. No dia 10 de novembro de 2010 vinha eu de carro a ouvir, como sempre, o Diogo Beja Show. Desde novembro de 2010. Estava ainda na comercial, não é? Não. Desde novembro de 2010 estava na comercial. Não, eu estava, vinha a ouvir. Eu mudei para a 3. Sim, mudei final de início de 2010. Tens razão. Pronto. Sim. Vinha a ouvir o Diogo Beja Show, como vinha sempre, todos os dias. E numa curva perco o controle do carro, escapo-me, subo um muro, capote 30 metros, mando o carro para a sucata, o carro fica parado... Estás a ver? Tipo, camalhota, o carro completamente partido. Mas captou mesmo? Sim, tipo uns 30 metros. De repente o carro estagna, fica parado, eu paro completamente assustado e só fico e a única coisa que está a funcionar no carro é o Diogo Beja a falar. E então eu nunca mais com vou, música vou e veja aqui, veja aqui. Boa viagem, boa viagem. Sim, tipo a dizer assim. E agora o trânsito, boa viagem. E eu com o carro direito a secar. E tu, sim, tira do facto do carro estar tá virado a ver se estás ao contrário. Tipo, não, isto até é simpático. Mas pronto, acho que é que estava a dizer, lembras-te disso ou não? Não lembro-me. Ah, pá, era muito agir que tivesse lembrado. Não. Então também não era assim tão marcante. É que eu digo, aquele problema é uma porcaria, não vale nada. Pronto, mas é por isso que nunca mais me vou esquecer, porque o carro captou, partiu-se todo. Que giro, tirando a parte do acidente e do carro. Foi muito giro. Nessa altura tinha essa voz, depois mudou. Pois era, depois mudou um bocadinho. Mudou. Mas para mim o Diogo Beja é o Júlio Isidro do wrestling em Portugal. Epa, foi ele, favor, que me abriu as portas do wrestling. Se bem que no meu caso a característica do meu nariz são as orelhas, eu sei, é isso, não é? É um bocadinho isso. Como é que tu lidas com isso? Lido bem, quase eu com isso primeiro antes que os outros façam. Isso é uma grande técnica de defesa. Eu uso isso comigo também. Isto é um humor palhaço, é a melhor coisa que pode brincar com o facto de seres parecido com o Manzarra para as pessoas não se meterem contigo com isso. Por exemplo, fui à gravação há uma semana e um dia, porque hoje é sábado, fui à gravação do Duelo Mais Fraco, uma emissão especial Pirilampo Mágico, que vai acontecer daqui a uns tempos, e o Grangê, eu notava que o Sacana, que não deu de nome, havia sempre ali um pequeno esgar cada vez que me fazia uma pergunta. E depois o gajo dizia, cada vez que eu faço uma pergunta tenho que morrer, não sei o quê. E eu percebi, viram para o gajo assim, estão a usar com as minhas orelhas na regi, não é? E o gajo riu-se e deu a entender. Pois já sou esperto, percebi logo que os gajos da regi estavam a mandar bocas, que é habitual, não é? E depois percebi logo que só podia ser com as orelhas. Não vi outra hipótese, não há mais nada. Acho que o Grangê tem capacidade para fazer de mal. É porque... Acho que ele é ator, não é? A minha única dúvida em relação ao Grangê é se ele vai ou não morrer, como acontece no, no final do El Mais Fraco, não é? Tipo que alguém chega lá, um tiro, pá! E o Grangê morreu e pronto, ok, acabou o programa, já percebi. Porque o Grangê morre sempre nas novelas. Não há uma única vez que eu me lembro que o Grangê, tipo o Kenny, que tenha ficado feliz. O Kenny teve um episódio de Natal em que não morreu no South Park, mas não, é toda... Oh my God, aquilo de Grangê... Mas o Grangê morre em todas as novelas, mas nunca teve nos Morangos com Açúcar, ou seja, não morre na vida real. Não, e agora fazer uma piada tão de humor, tão desnecessária, mas não interessa, vamos em frente. Sim, o Grangê não, mas eu acho que ele faz aquilo bem. Ainda hoje estávamos a ter um mini debate na rádio por causa disso, porque houve alguém que... Uma revista que vinha a falar do Grangê deixar de fazer aquilo, ou dele não ser a pessoa certa. Alguém estava a comentar. Eu disse, não, por acaso acho errado, acho que ele até faz aquilo bastante bem. Ao início, se calhar, chocou um bocadinho, estamos habituados a um registro diferente, mas eu acho que ele faz aquilo bem. Bem, não tem nada a ver com a inglesa que faz aquilo, que eu não me lembro o nome dela agora. É óbvio, não é? Mas eu acho que ele faz aquilo bem, e tem ali uns momentos assim um bocado estranhos, que tem aqueles tics e faz aquelas caras e não sei o quê, mas isso é característico dele, as pessoas já esperam agora que ele faça aquilo. Portanto, eu acho que ele faz aquilo. Acho que ele faz aquilo bem. Em 30 segundos, quem é o Diogo Beja? Epá. E a mãe Daniela Oliveira, que coisa horrível. Sim, sim, sim. Diz os teus olhos. Faltam 40 segundos. Pá, estes tempos nesta rádio não se cumpre, tem que se cumprir tempos. Pá, vocês estão demasiado formatados. Pá, eu sou um gajo que é isso. Pá, adoro fazer rádio. Gosto de fazer coisas que divirtam as outras pessoas, mas também que me divirtam a mim de certa forma. Mas tento que a coisa não seja mais divertimento para mim e tento sempre pensar que aquilo está a ser especial para as outras pessoas, mesmo quando elas, por exemplo, capotam ou estão viradas ao contrário. Isso é fundamental para mim. Portanto, eu acima de tudo sou uma pessoa que gosta de trabalhar para as pessoas que estão captadas no meio da rua. Muito bom. Epá, muito obrigado, Diogo Beja, por estares aqui. Obrigado, na próxima semana vamos ajudar ter... a descobrir a pessoa que eu sou realmente. vamos ter Fernando Alvim, as quartas de esquina voltam então no próximo sábado a partir das 6 da tarde. Tudo bom para vocês e muito obrigado por estarem desse lado. Tchau, tchau.